ou sem nem falar. Se sentiu num vale de ossos secos, sem ter força e ânimo pra levantar. Hoje venho com autoridade pra te olhar nos olhos e falar. Profetizo que hoje os teus sonhos, em nome de Jesus, vão se realizar. Ossos secos hoje ressuscitarão. Todo vale tem o tempo pra findar. E se os teus cacos se espalharam pelo chão, Deus faz um reboliço pra te juntar. Sobre esse vento que traz aflição, Deus vem com de